que briga com os meus olhos assistindo você. Nos seus estratos, os dedos tremem querendo te ligar. Sei o que se passa em seu coração. Faltou coragem, mas eu vou fazer essa ligação. Deixa eu te falar o que eu estou sentindo. Queria ver a gente ainda namorando. Fala a verdade, sabe que eu não tô mentindo. Tá parecendo que não tá acreditando. Se lembra ainda do barzinho aí do assistindo você. Nos seus estratos, os dedos tremem querendo te ligar. Eu não sei o que se passa em seu coração. Faltou coragem, mas eu vou fazer essa ligação. Thank you.